E aí, bota a mini conga de terra culi, é de terra menê. E aí, bota a mini conga de terra culi. E aí, bota a mini conga de terra culi. E aí, bota a mini conga de terra culi. E aí, bota a mini Yeah, di terra colle. Yeah, di terra nene. Yeah, di terra colle. Yeah, di terra nene. Esse combo.